ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Muito bem, São Paulo, muito boa noite a você, ouvinte de cultura. Hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro de 2006, e estamos dando início a mais uma edição do Gramofone aqui pela Rádio Cultura AM de São Paulo, edição de sexta-feira. E você sabe, todas as sextas-feiras nós temos a edição carnavalesca do nosso Gramofone. O carnaval e seus personagens de outros tempos. Nos antigos carnavais dos anos 30 e 40, o samba e a marchinha carnavalesca falavam de amor, desamor, da política de venturas e desventuras. Falavam também do palhaço, do folião, do confete, serpentina, da mulher, do trem que atrasava, do sofredor que viajava do lado de fora do mesmo trem. Mas um personagem atravessou muitos carnavais, sendo tema para sambas e marchinhas. Era uma figura romântica que coloriu blocos de rua e bailes de salão. Personagem que foi assumido por infinitos furiões, cidadãos comuns que buscavam na alegria do carnaval os sonhos de um ano inteiro. Esse personagem foi o Pierrot. Thank you. eu tive um sonho com você, Pierrot. Mas chegou o arlequim, o sonho se acabou. Esta noite eu tive um sonho com você, Pierrot. Mas chegou o arlequim, o sonho se acabou. Adeus, meu Pierrot. O meu Pierrot disse que não. Sabe por quê? Eu encontrei a tua. Abertura do gramofone, edição carnavalesca desta sexta-feira, dia 27 de outubro, nós ouvimos Francisco Alves, composição de Haroldo Lobo, em parceria com o Davi Nasser, Rasguei o Meu Pierrot. E antes, João Petra de Barros, composição de Paulo Rodrigues, em parceria com Paulo Coelho, Pobre Pierrot. Agora em São Paulo, 8 horas e 37 minutos, dando sequência ao carnaval de antigamente aqui no gramofone, vamos ouvir Almirante e Castro Barbosa juntos e depois nós vamos ouvir Mário Reis. Thank you.

Nós ouvimos Joel Gaúcho de João de Barro e Alberto Ribeiro, Maria, acorda que é dia. Ouvimos também Mário Reis de Armando Cavalcante e Clécio Caldas, Rasguei a Minha Fantasia, e Almirante Castro Barbosa, a composição do Cândido das Neves, A Maior Descoberta. Agora em São Paulo, 8 horas e 46 minutos. Você está ouvindo Gramofone pela Cultura E. E dando sequência à nossa edição carnavalesca, relembrando o carnaval dos anos 30 e 40, nós vamos ouvir Aracy de Almeida, Carmen Costa e depois Bob Nelson. Esperar o moreno distante, vendo a minha vontade, só por perder.

nós ouvimos Del, composição de Alberto Ribeiro, em parceria com Roberto Roberti, Ela Era Boa. E por hoje é só, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone, edição carnavalesca de todas as sextas-feiras, mas o programa Gramofone volta amanhã, sábado, a partir das 8 da noite. Você sabe, às quartas e sextas-feiras, o programa Gramofone tem uma duração menor, porque das 8 até as 8:30 da noite, o professor Pasquale Cipro Neto apresenta os seus esclarecimentos sobre a nossa língua portuguesa. Mas amanhã, como eu já disse, às 8 da noite, tem mais uma edição do programa Gramofone, aqui pela Rádio Cultura AM de São Paulo. Na edição de hoje, trabalhos técnicos, a apresentação de Celso Branguela, o apoio de produção de Camila Cavazzano dos Santos. Texto e seleção musical de Márcio Barker. Daqui a instantes, logo após o intervalo, você vai acompanhar a edição de hoje do programa Musicalidade. A Cultura AM apresentou...